serva de Deus. Ela é uma serva de Deus. Certamente é uma serva de Deus. Seu jeito é bem diferente. Ninguém se engana. É uma serva de Deus. É bem diferente. Ninguém se engana. É um servo de Deus. É bem